positivo, temos a mesma Tucson Zero. Ali, Matheus, 997, a viatura da entrada encontra-se na pista à procura do animal. Eu aguardo e estaremos em contato e passaremos a informação. Sou 06, acione identificação dessa via chegada da PIP para nível 140, ajuste em Salvador 10016. Informo que o PIP está 2 vezes praticado da vida animal na pista. Azul 4206, centro de visão, a viatura da SL se encontra na pista, a procura do animal. Change my 2500. Afirma, autorizado, né? E manter capseiro 200, chinela 304. Quero manter 22, pode chegar e manter trocado. Dia 73, eu estou autorizando 90. Autorizando 90, decido autorizado até o nível 070. O aviso não será o meu? 070, 616. Uma 8692 é a Vito 364, deixa para 4006, autorizado, perdão, deixa para 25006, autorizado, para a Rinalda na pista 28, atrasado 364. Pode voltar 363, 1869? Sim, vou ser a Vito 363, 1869. 363, descendo para 2006, vai passar estabilizado na Rinalda, 1869. 1869, tem condições de manter high speed na descida? Afirmo, 1869. Gente, grato. Chanel 6210, 7743, Sunny Light, heading 060, Unit Radial 100, Salvador do Alto. Alright, heading 060, clearance limit, Salvador Radio 100, 6210, thank you. Possível morte, vou precisar ter 367. 3367, aguarde. Guardando. Passando 0B3, azul 3997. Azul 2997, chame na frequência 118, 295. 295, azul 2997, obrigado, boa tarde. 3397, posição Lida, tudo mantendo nível 100. Lida 100, 3397. 3190, reparação para o departamento, curva direita, 060. Agora minha zero limite radial 1907, por favor. Agora minha zero limite radial, qual radial? Radial 1907, Salvador, tempo de 0. Sim, 1907, Salvador, descendo 0707. Azul 4206, descendo 0707, está nível 1907. 120, 4206. Azul 2, 997, autorizado pouso pista 28, 30 graus, 069. Após autorizado, 28, azul 297. Azul 4206 recusa para 2109. 2104206. 6210, resumo navigation for direct traffic 3663. Transport Tabla Fit Report, traffic 363. Direct to Sierra Victor 363 down to 4,000 feet. We report over the waypoint 6210. Afonso 30, autorizado Renato 4206. 20, está totalmente pronto. Fono alinhado e autorizado no seja aliado. Afirmativo, fono alinhado. 065, emite radial 100 Salvador. Direita 065, limitação radial 100 Salvador, 4206. Já está certo, está 3190. Está 3190, deixa para 4206, Irish 10016. 4190, curve à esquerda, 0020, limite permanente. Voo 20. Sou sétima reforçando o 120. Ok. 869, sol 04, vira esquerda, charge, sol 209. Primeira esquerda, 209, 0969. 4306, reduz para 1809. 1809, 4206. 3190, chama a torre na frequência 1198, deixa o número 5. Exatamente. Abre, aqui, né? Tem que ser uma já. Agora eu vou fazer 190. 3190, continua a aproximação número 2. Pouso, a ponta de alcão. Azul 4206, resumo a navegação 8763, deixa para 25007, sobre o ZRN da pista 28, aporte 8763. Gente, piloto 363, reduzir a descida 2500, informa estabilizado para 2,06. 2303079. Clear to land, runway 286210, thank you. Chama 6314, vou direto para Petrolina. Chegamos seu Precipe na frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 4, 5. 4206, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 4206 estabilizado. Obrigado. Até daqui a pouco. Estou em Salvador. Boa tarde, Azul 4206, estabilizado. Azul 4206, boa tarde. Com a aproximação, informarei pistoleiro. Vou lá para alinhar para decolagem. O Fregalão 06, 230 graus, 07 graus de chuva lá fica. Gente, aguardando com a 206. 0, autorizado para colar pista 28, 230 graus, 179. Circulagem 28, igual a 9 já. Acabou de ficar visual, 4206. 4206, continua a aproximação, favorei o estalo já. Pista 28, 240 graus, 079. Autorizado, pouso 28, pista molhada? Afirmo, chuva moderada agora sobre o campo. Ciente. Pista 0, da colega 10, controle sua onda 0.8. 0.8. Falei, Salvador. Bom, 1-1-2-0, mantendo pro, passando nele, dando de teste. 1-1-2-0, contato com a radar de tomada de mantendo pro SB-1500, já pode subir a Arão, planilha 3-0. Gente, mantendo pro SB-1500, faz curva direita pro de Arão, 370, gol 1-1-2-0. 7, está cruzando 22 para 180. Chama 143, adicione identificação, deixa eu chegar de pitch para o nível da 60 ou a lista salvadora na 016. Chama, desce para o 060, via chegada de pitch, ajusta no 016, para o Ignacio da Fundação de Milionário, 6143, componente de transporte. O nome é 20, após o que eles falaram, voei Romeu Fox 018, da presente chama para a retíssima frequência 126.85, alterna 125.45. Mais Aron, voo Romeu Fox 018, chama agora o centro retíssima 28.5.126.125, voo Romeu 20. Sim. Conselho do Romeu 47. Sim. Pode levar na prova do CR do 361? O nome é 45, mantém a sua chegada, após o posição do pitch, voo 0.363. Exato, após o pitch, 0.363, dentro do meu. Adicione identificação, depois de chegar ao PIP 1, inicialmente para o nível de voo 120, com a lista salvadora na 016. Afirma. 1645, 2-2500-10, longíssima 016, autorizador Renato da pista 28, reporte para o Serra Victor 363. Autorizado, desce cheque 2.500 com 1.016, encontrará estável, rombo 645. Salvador Amor, Papa Romeu Tango, Lima Mike, decolado na São Uno. Papa Romeu Tango, Lima Mike, contato radar na decolagem. Subvenção, Cedar São Zuena, inicialmente primeiro do Rio 100. 100, respeito, Tango Lima Matia. Visual a 1900 pés, vamos ver quanto é. 645, 5 pontos piso 18, retorno 90 graus, 08. Livre, boa, Romeu, 4. Romeu, Tango Lima Marte, retorno a temperatura de Lima subida, curva direita na proa 230, seu limite, vai nessa proa até 5,000 do Salvador. Gente, Tango Rangel, proa 230, o limite é 50,000 do Salvador. Vai subir e manter 280, Tango Lima Mike. Lima 9189, e esperando o nível de 060. Após o desvio, voa toco, Tango Lima Mike. Tango Lima Mike, inicialmente foi lido, agora com a coordenação com o Centro Recife. Lima Mike. Você é 5 livre na delta? Sim, 45, só 28, só 2 livros, 9. 7, 2 e 9. Mantemos 2 graus, chamamos só o que o número 45. Vai chamar. Será que o visual está no lugar mais perto? Na final, regimento GNSS da 28, 2 milhas para o Serra Victor 34. Xenia 143, pista molhada no chão sobre o campo, no momento. Quanto é o seu campo? Achei o repórter visual com o campo, 6143. 4.3, 4.3. Autorizada em nave da pista 28, repasse utilizado com a repasse da conserva do 363. 363 em nave 28, 4.000 pés agora, 3894, 1016. Reduzindo 291-189, cruza 080 para 060. Até Tepipe, após Tepipe, eu vou para a 363. Sim, chegou até Tepipe, após 363, voo 9189. Gustavo? Gustavo, é bom te fazer tudo, vai. É do Alder to Sul, taxi via Alpha and Taxi Safe Fox, trote. E põe Road Point Taxi Safe Fox. Alpha and Fox, para reportar em Ponte Fox, é Ponte Alpha, veio tudo. Romeu Sando Lima Mike, chame Santo Recife na frequência 12-35, Roterna 125-1. to maintain position, hold point, taxi Fox Dragon, sir, but I view another aircraft so far. I don't need to be holding point, Fox Dragon, what should I do? Okay, 19, obrigado. 18, 9, 4, solo 37, livre esquerda, solo 219, 19, boa. 219, boa. 3, Salvador, muito boa noite, boa 9, 189, final RNAV 28, estabilizado, cruza 3, eu peço. 19189, boa noite. Continua a situação, reporta o visual do campo, pista molhada, sem chuva. Campo, gol 9189. 9189, autorizado pouso pista 28, 200 graus, 00 mais. Livre pouso, gol 9189. Portugal 022, clear taxi via runway 28 and line up for short 28, report ready. Passage to right and line up runway to right and Portugal 022. Okay, Brazil 22, great takeoff on 8282, 103, 09 knots. Tudo take off on 8282, pode chegar lá, 0 do topo. Salvador, boa noite, 699 da Azul, ponto espera fica 28, pronto. 19, 19, aperta início do trato, 19, 19, 19. Após o protocolo autorizado na EMAC da 28, aos 69, demais. Meia, identificação, gostaria de chegar até Pipiona, inicialmente para nível de voo 120, e existe um salvador na 016. Maintain heavy until 2,500 feet, check for climb desire around departure at level 270. Heading 2,500 and around departure, that's why I will take a look at that Portugal 023. So, you guys will show. Isso é decolagem 2869,